Há um gajo que entrei no restaurante, que a especialidade era o leitão da barrada. O gajo senta-se, chama o empregado. Olha, faz favor, eu queria um leitão da barrada. Espera aí, amigo. Ladrão, é um leitão azeite aí, paga lá. Veja agora. O gajo amigo. Põe o leitão na mesa. O gajo mete o dedo no cu ao leitão e pro. Foda-se, oh, amigo, você está a gozar comigo? Isto não é da barrada? Foda-se, no bilhete de entidades e a cara, cara. Leva-me essa merda para trás, traga-me um leitão da barrada, hein? Olha que eu sei o que é da barrada. Padrão, olha aí outro leitão que o gajo diz que esse não é da barrada, oh caralho. Olha, por acaso não era, esse era ali dos Mouris, do Pinhal, ou da mata. Leva-lhe este. Amigo, está aqui. O gajo mete o leitão, ele mete o dedo no cu. Foda-se, oh amigo, você está mesmo a brincar comigo? Este leitão é dali de Trás-os-Montes, oh caralho. Leva-me essa merda, quero da barrada. Desculpe lá, deve ser clandestino, caralho. Patrão, quero aí um leitão da barrada que o gajo adivinha de onde é que eu falhei da puta do leitão, hein? Diz que este é de Trás-os-Montes, onde é que é ele? Para Bragança? Para Bragança? Vila Real, hein? Tem aqui este. Espero bem que este seja. O gajo mete o dedo outra vez no colo leitão. Ah, foda-se. Este é cada barrada, amigo, hein? Bem, o gajo começa a comer, estava um bêbado a assistir à cena. Desculpe lá. Diga, diga. Diga-me que é uma coisa que estamos aqui a fazer espécie. Você se meter o dedo no cu do leitão, sabe dizer de onde ele é? Sei, sei. Então faça-me um favor. Meta-me o dedo no cu a mim que eu já não sei de onde é que moro.